pelas avenidas onde tantas vezes nós dois passeamos. Por entre os carros que passam, eu desesperado vou te procurando. Vejo altos edifícios muito coloridos e gente a correr. Mas entre o povo que passa eu não vejo você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Frente ao cinema, que lindo cartaz em exibição. Os casais de namorados entrando abraçados, que linda união. Só eu me sinto perdido, andando sozinho, querendo entender por que que o negro destino me roubou você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Na casa de uns amigos, outro dia eu fui passear. Enquanto eles brincavam, cantando, eu estava num canto a chorar. Namorei outra garota e sinto vergonha até em dizer. Só porque ela parecia um pouquinho você. Se estás me ouvindo